Aham. Em meio às tribulações da vida, infelizmente, ou felizmente, nós estamos aí na cena. Eu sou protagonista das esquinas. Um filme de terror me deixou muitas feridas. Sempre convivente com uma espada na mão, passando as madrugadas lutando com dragão. Entre putas, biqueiras, traficante e polícia, sou como um samurai que defende sua família. Dignidade, honra e hombridão, jamais vou desonrar os ensinamentos no Sião. Criado com os monstrão, ideias são notórias. Sentinela que defende em si o seu propósito. Vivendo em tempos do apocalipse, não vejo lealdade nos homens, só eclipse. Quantos manos garimpando foram pro além, se espelharam e é o Chapo contando a de 100. Formado na São João, Sinaloa ou Talibã, crianças que já crescem com olhar na Febraban. I can walk in peace, my good save me. E dos cartéis das ruas eu não sou o dependente. I can walk in peace, my good save me. Em liberdade sigo em frente, sei que sou sobrevivente. Sei que sou sobrevivente. Sou sobrevivente. Feliz é quem sobreviveu pra contar histórias que se foram, nem gosto de lembrar. UTI, cadeira, vixe, nem te falo. Passei em lugares que era mesmo do diabo. Bifurcas estendidas, correntes fechadas, muita gente chorando e o calabouço trancado. Um pesadelo acordado, não posso estar aqui. Foi fase da vida, muita coisa eu aprendi. O aprendizado foi rígido, mano, sem massagem. Na rua é assim, se dormir é cobrado. Um cartel de la rua que te dá uma apostila. Entenda, aprenda, pois será por toda a vida. Peço a benção do pai, pois eu sei que é formal. Me guia, me proteja, livre-me do mal. Quantas coisas alheias a rua te apresenta. Hoje eu quero a salvação e Deus sua presença. I can walk in peace, my good save me. E dos cartéis das ruas eu não sou o dependente. I can walk in peace, my good save me. Em liberdade sigo em frente, sei que sou sobrevivente. Sei que sou sobrevivente. Sou sobrevivente.